não saber gastar. O que é pior? Ter ideia e não saber trocar. O que é pior? Ter asas e não poder voar. O que é pior? Ter a bola e não saber jogar. Silencia todos os microfones na competição. Bateria acaba a vida, aprende uma nova lição. O que cê tem na mão? A diferença entre a multidão, a invasão. Um inferno na televisão. A péssima influência pra criança e a população. Calma, cidadão, o inferno tem um capitão. Não, é porque estamos em todas as dimensões. Mexe os botões, bote preço nas ações. Relaxa, muita calma nessa hora então. Relaxa, acordo cedo na disposição. Então relaxa, liga a luz e sai da escuridão. Então relaxa. Relaxa, muita calma nessa hora então. Relaxa, acordo cedo na disposição. Então relaxa, liga a luz e sai da escuridão. Então relaxa. Relaxa, ouvidos atentos pra missão. Mais uma vez, Mini, Michael, anão. Vários indigentes na junção dos vagabundo. Fazendo a rima sempre com conteúdo. Relaxa, queimo novo papá na fogueira. Relaxa, fumo tem que ser só de primeira. Sou eu que acalmo e boto fim na confusão. Eu durmo de tarde pra viver a escuridão. Avisa ela, diz que o água tá chegando sem da goela. Represento com o Mike no comando. Assumi um compromisso, mas nem uso aliança. Nem preciso de babá se a noite for uma criança. É meu estilo, se quiser fumar tem de quilo. Não preciso procurar como a joia do Rio Nilo. Crocodilo não atravessa, pode acreditar. Demorou, taca fogo. Relaxa, muita calma nessa hora então. Relaxa, acordo cedo na disposição. Então relaxa, liga a luz e sai da escuridão. Então relaxa. Relaxa, muita calma nessa hora então. Relaxa, acordo cedo na disposição. Então relaxa, liga a luz e sai da escuridão. Então relaxa. O que é pior? Ter dinheiro e não poder gastar. O que é pior? Ter ideia e não saber trocar. O que é pior? Ter asas e não poder voar. O que é pior? Ter a bola e não saber jogar.